janela do meu quarto uma imagem, uma dor. Sentinela, sentimento. Tirando sua roupa e me seduzir. Eu tento, não luto, não vou conseguir me esquivar do amor que vai me possuir. Você chega sorrindo pra mim, dizendo que voltou pra ficar. Me abraça tirando sua roupa e me seduzir. Eu tento, não luto, não vou conseguir me esquivar do amor. Na janela do meu quarto, uma imagem, uma dor. Sentinela, sentimento, arco-íris incolor. Nossa cama, do amor que vai me possuir. Você é...